9. 4.19. Poderia confirmar o máximo, por favor? 1.9.2.6. 1.9.2.6, poderia confirmar o meio que se encontra? Pátio? Pátio 03, remota 08. 1.9.2.6. Pátio 03, pressão 08, livre para o chassinar repostado. Então, 17, vento 180 graus, 179. Uno, alternando 3325. 351, 3325, Romeu, Romeu. Puxando a 6331, autorizada a linha e manda aqui o 010. De Papai Oscar, decolador 04, controle no 20.8. No 208, Paparó. Controle Salvador, aquele cordial, boa tarde, o Papatango, Índia Papa Oscar. Índia Papa Oscar, boa tarde, contato radar decolagem, suba ao 090. Na saída, Conde. Para o 090, Conde. Índia, papão. Informação de guerra. Estamos autorizando de tráfego para... Tá 3217, poderia aguardar uns instante, mas o supor não entra no sistema ainda. Papatango, fila Quebec Serra. Batão Kilo, Quebec Serra, continua aproximação, rebote final do 17. Ajuste 1019, vento 180 graus, 179. 1019, reporta na final da 17, Quebec Serra. Siga 340, Petrolina, gate 5. CNM 3147, gate 5, aguarde cópia. Passando, conhece a saída prevista, seria? É da Momo. Obrigado. Solo Salvador, voo no 806, na remota 09, vai. Posição 09, aguarde para o PUSH, voo no 806, temos agora uma nave iniciando no 08 do lado. Mostra apenas para cheque de transponder, acena identificação. Identificou, Paparosa. Boa, piada. Salvador, muito boa tarde, Shell 2263 Passaredo, proceniente da Serra no ponto ideal de descida. Passaredo 2263, controle Salvador, está livre a pôr de TAP no ideal desça para 3.000 pés, a sua identificação, o passarelo 2263, o altímetro 10019. Vai descer para 3.000, identificou o passarelo 2263. Flip 5627 na escolha do controle. Na escuta, prossiga. Só 7.400 pés de ascensão no 30, sua vigilância. Destino Aracaju, na boa, direto com onde da presente. Conte da presente, obrigado. Batendo posição. Aprecia para o táxi. Mundo 42, 11:02 horas de montanha. Autorizado, seu B0. Autorizado, cruzamento, nota 2-0. Número 5, tem legal no 019, boa viagem. Taxi 4, Palme de Alfa, 09, 05, 85, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, November Fritango, qual empate se encontra? Dá beijo. Acionamento, chame. Torre frequência 18095. 1095, boa, não tem. November Fritango, prossiga. Acionamento, tá autorizado. Congressionário, faz táxi, November Fritango. Nada, pode. Gente. Boa noite, 06. Volante 06, livre, puxa, sinal repostar. Autorizado, meu ponto era ataque. Sinal 8. 08. Boa, tá? 36, beleza, troca seu código para 5055. Submantenha 360 na série da El. 055 na saída da El, quando possível para o Edbridge. Aqui Serra, no solo 10, ao estacionar a frequência livre. Passou 20 para ingresso do pátio. Passou 20, autorizado o ingresso no pátio. Taxi Índia, ponto de espera, na minha escuta. Afirmativo. Ingresso no pátio até o ponto de espera, mantém na minha escuta. Afirmativo, direto Leda, 6331. Trip 5446, boa tarde. Prossiga na chegada Amã, desça para 4.000 pés, o altímetro no 019. Amã, 4.000 pés, 1019, 5446. 5446 está livre, approach, toque. Livre, approach, toque, 5446, grato. Bono 755, prossiga para 2.000 pés, está autorizado a LSX-Ray. Reporte no localizador, desconsiderando a altitude de emprego. Sim, copiou. Copiou, descendo, arrebata no lote, 755. 926. Era pronto, controle zero. Controle zero, autorizado em Neymar, mantém cabeceira no zero. A linha se mantém, controle zero. Do 4144, gente, agora de 4-3. Salvador, gol no 926, boa tarde. tarde, Gol no 926, o contato radar na decolagem. Prossiga direto Jamo, livre ascensão ao 230. Jamo, direto Jamo, subindo para o 230, Gol 926. 06, está com 2,30 de autonomia, alterna Recife, e já informa o PLB, ok? Sim. Solicita a decolagem, autorizado, tá? Número que você tem, autorizado a decolagem, 4, vento 180 graus, ano escuro. 159, repete fora do sol. Passou 2-0, autorizado a decolagem da 1-0, vento 180 graus, 1-5-3. Livre decolagem, passou 2-0. Azul 4144 está com fins 360, seja a informação certa. Está com fins, autorizado 360, decola da pista 10, primeira curva direita, via Ampersul 16. Saída da El, Leda após Leda, Bridge. Controle no 20.8, transporte 5166, azul 4144. Azul 444, Saruvia será 1, Upper Zulu 16, Upper Zulu 16. Sente, cruzamento correto, posto pronto para posicionamento, Azul 4144. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, quando vai ser bem. Passou 2-0, decolado aos 1-5, controle no 20, decimal 8. 1-2-0-8. Muito boa tarde, bom serviço. Controle Salvador, muito boa tarde. Passou 2-0, decolou cruzando 1500, perfil da Pucaracaju. Pastor 2-0, boa tarde. Contato radar na decolagem, suba ao 250 na saída Puca. 250, saída Puca, passou 2-0. Estabilizou, 755. No 755 completa Electric Ray, chamando Torre, 18 decimal 95. 331, chame o Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, vai chamar o 6331, boa tarde. Boa. Passarido 2263, prossiga para 2000 pés, após o Tato Oituna, e ele é sexual autorizado, reporte no lock. Para 2000, após Tuna, autorizado, reportará no lock 2263, passarando. Prossiga. Vendo aceitando, vai agora retorno para Salvador. Está autorizado, transfere a força. Aguarde coordenação, mantendo ele no setor, novembro aceitando. Arrugou. Estou em Salvador, o novembro aceitando. Novembro aceitando, prossiga. Novembro aceitando, já para retorno, está autorizado direto no 44, tá? Ex-Reitango, atento para a Boeing 737 na curta final da 1-0. Chame Torre 1983-95. Ok, então mantenha o setor sul, aguarde instruções para aproximar direto para o Pátio 4. Positivo, está aguardando instruções do Ribeiro que está. Meu novembro vai ser Itango, controle. T217 vai com FIS, autorizado 360, via UPS 16, decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, após Leda Bridge, controle 120.8 e 345.164. Gol no 1926, chame o Centro Recife no 2685, alterna no 2545. 2685-2545-1926. Copiado, mantenha-me escuta, permanece vigilante. River aceitando de base para final, Pátio 4. River aceitando, prossiga, reporte no solo controlado. Controlado, reportará, Tango. Pátio 4. 1806, autorizado decolagem da 10, vento 180 graus, 049. Autorizado decolagem da 10, gol 1806. Tente 5627, confere, o serviço radar terminado. Prossiga no 130, chamando o controle da Caju, 120 decimal 3. Chamo 203, muito obrigado, uma boa tarde. Zou 2263, passarelo? 2263, completa LS X-Ray, chamando torre, 118 decimal 95. Completa com torre, 1895, grato, 2293, passarelo. 5446, prossiga para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000 e LS X-Ray, reportará localizador, trip 5446. E autonomia? 330, Recife alterna. CNM 214, autorizado táxi, via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 118, decimal 95, Seringal no 019, boa viagem. Índia e Alfa. 2-1 a torre? Seringal no 019. A torre? 118, decimal 95. Para pushback acionamento, é 729, posição 2. Web 5729, posição 02, aguarde para o push. Aguardando, 729. 230, na saída Puka. 230, Puka, gol no 806. Última nave de Manfalo. Mike Eco Juliette, para Serra Novembro, Índia Uniforme, 065, decola da 17, curva esquerda, corredor Axé, controle 20.8, responde, aciona 0133. direto, aguarde para transferência de frequência. Salvador, Oceania 6222, puxa acionamento na remota. Oceania 6222, na remota 03, parte 3, autorizado para a resposta táxi. Autorizado, puxa e vai reportar para o táxi na remota 03. A Juliette, no 75. Bono 755, autorizado ingresso na Juliette, portão 08. 8, obrigado. Negativo, marca com a Juliette, vou ter escuta. Só ouvir previsão do puxa do web 729? Web 5729, livre puxa sinal repórter táxi. Livre puxa repórter táxi 729. Sendo identificação, prossiga na chegada Bonf, pista para 4 mil pés, o altímetro 1019. Vem, 29, chamou o Saulo. Confirma, é o 32.7 na ponte 1010. Posição do Juliette acionamento. Sente, na ponte 1010. Vem, para chamar a resposta táxi. 1895 com X-Ray, 5446. Pastor 20, controle. Na sua escuta, prossiga. Em condições de voar, está presente o Romeu Fox 018? Afirmativo. Copiei o final, não deu para compreender. Afirmativo, é possível. Gente, voa e dá presente o Romeu Fox 018, pastor 20. Romeu Fox 018, pastor 20. Meia 314, autorizado a decolagem da 10, vento 18, 0 graus, 169. Salvador, muito boa tarde. 2263, passarelo liberou. 2263, táxi de Alfa, Kilo, posição 02. Mantenha a posição aqui no Tigre, essa no parte 3, passarelo do 2263, devido ao meu anapé está iniciando o puxa. Copiou a última mensagem, senhorita, o 2263. Alfa, Kilo e o box. Táxi de Alfa, reporte na Kilo para ingresso no parte 3, passarelo 2263. Reportará naquilo para ingresso no parte 3, o 2263, passarelo, grato. Então, se eu fosse com a linha, aguarde um instante. Oceania 6222, pronto pro táxi com 82 de POB, 12:20 para alternar aqui em Salvador. Oceania 6222, autorizado táxi, reporte para ingresso no pote principal, Oceania 6222. Vai chamar, 6222. Para o táxi, 729, Guarulhos Alternativa, está com 127 a bordo. Confia em pessoas a bordo? 127, web 729. Web 5729, táxi via parte 1, Índia Alfa, no ponto de esperada 10, chame Torre 1-18-95, Kenegal 10-19. 19, Índia Alfa, ponto de esperada 2-19. Pressando naquilo, parte 3, 2-2-63, passarelo, pode prosseguir? Autorizado, prosseguir para a posição 02, parte 3, passarelo 2-2-63. Prosseguindo, grato, boa tarde, 2-2-63, passarelo. 5 minutos, marca com Juliette, aguarde o instante. Solo TAM 3217, solicitamos o táxi a bordo 166, autonomia de 3:15, alterna Guarulhos. TAM 3217, autorizado o táxi, parte 1, Mundial com ponto de espera da 190, Chimitor e 18.95, que negava 019. Parte 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, 3895, 3217. Vamos tráfego no setor, comandante. Prossiga direto Momo, aguardando encurtarmos a sua certificada. Quem manda o Momo, 6314. Mike Quebec, é o controle de Salvador, precisa. Regressando de Cairu, confirma para o B. Estacionado 0161, prossiga com as frentes vazias no 1500 pés, o altímetro no 019. Reporte ingressando no corredor intervalo. Vitor Mike Quebec. Controle, Salvador, boa tarde. Oceaner 6210 invertido. Oceaner 6210. Boa, prossiga na chegada. Mari, desça para 3000 pés o altímetro 1019. 1019, 3000, 6210, na Mari. Poderia confirmar a parte que se encontra, pessoas a bordo? Para acionamento, chame solo, chame torre, frequência 118, decimal 95, Mike Eco Juliette. Autorizar o fax e reporte cabeceira 17. 5446, solo 29, livre à direita, solo 21, decimal 9. Livrando à direita, 219, ou 5446. Mike Eco Juliette, autorizado em linha e manter a cabeceira no 7. 2545, passou 2-0, muito boa tarde. Cabeceira 06, prossiga direto Aracaju da presente, chamando o Centro Recife, 12685, ao termo 2545. 6865, 12545. 6865, chama o Mike Eco Juliette, autorizado a decolagem da 17, o vento 190 graus, 149. Bom, acho que o serviço será terminado, prossiga no 090. Chame agora o controle Aracaju em 120, decimal 3. Aracaju, 4, aqui 1, controle Salvador, boa tarde, web 5729. 08, bora. Controle Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu, Marcos e Aquino Leste. Prossiga na chegada Mari, desça para 4000 pés, o altímetro 1019. 4000 pés, 1019, está 3504. Controle Salvador, objeto 5729, boa tarde. 5729, contato radar na decolagem, suba ao 360 na saída da Elma. 360, pode vá na fora de Leda, 5729? Direto Leda, está livre. Leda, 5729, obrigado. Controle, boa tarde, Papai Romeu, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, 1000 pés no corredor Xé, reporte o Fora da Barra. Gente, 1000 pés, reporte o Fora da Barra, Mike Eco Juliette.